maravilhosa, glamurosa. Sou teu fã incondicional. Vem comigo, meu abrigo. Vamos juntos até o final. Pode descansar em meus braços. Você é a razão de tudo que eu faço. Com você eu posso tudo, baby. Vem comigo ser feliz, baby. Você é a razão de tudo que eu faço. Com você eu posso tudo, baby. Vem comigo ser feliz, baby. Oh.